amores, amando e arrochando. Portal do Arrocha. Você botou minha ex no bolso, me tirou do fundo do poço. Por tempo sou que me animou, fui numa caixa de isopor lotada de cerveja. E eu que nem fumava todo dia, era uma carteira. Quando não eram duas, e a cesta era doída. Já tinha esgotado a minha cota de bebida, porque não entendia aquela despedida. Ela me jogou no lixo, por você fui reciclado. Com ela fui iludido e com você eu fui amado. Pois seu beijo que fez isso, larguei tudo por amor. Eu só tenho você de vício. Ela me jogou no lixo, por você fui reciclado. Com ela fui iludido e com você eu fui amado. Pois seu beijo que fez isso, larguei tudo por amor. Eu só tenho você de vício. Oh, coração apaixonado, dois amores, amando e arrochando. E eu que nem fumava todo dia, a carteira. Quando não eram duas, e a cesta era doída. Já tinha esgotado a minha cota de bebida, porque não entendi aquela despedida. Ela me jogou no lixo, por você fui reciclado. Com ela fui iludido e com você eu fui amado. Pois seu beijo que fez isso, larguei tudo por amor. Eu só tenho você de vício. Ela me jogou no lixo, por você fui reciclado. Oh,